quem afunda. Um buraco é um lugar onde eu não quero estar. Deixa estar minha boca linda. Quero te ver passar. Eu tô saindo, tô saindo, tô saindo, deixa. Eu tô saindo, deixa o buraco. Help, eu preciso sambar. Help, não há quem me pare. Help, eu preciso sambar. Um buraco no teto é complicação. Se chover quero estar do teu lado, a minha. Se o sol aparecer já não garanto não. Eu tô saindo, tô saindo, tô saindo, deixa. Eu tô saindo, tô saindo, tô saindo já. Eu tô saindo, tô saindo, tô saindo, deixa. Eu tô saindo, deixa o buraco. Help, eu preciso sambar. Help, não há quem me pare. Help, eu preciso sambar. Eu preciso sambar. Uma fenda, uma fossa, uma rachadura. Uma bala, um cabresto, eu não quero não. Eu te vi no buraco da fechadura. Com um buraco feito a bala no teu coração. Uma taca, um vão, um beco sem saída. Um buraco no dente é uma dor de cão. Eu não quero passar pela avenida numa escola sem enredo e mal de evolução. Eu tô saindo, tô saindo, tô saindo, deixa. Eu tô saindo, tô saindo, tô saindo já. Eu tô saindo, tô saindo, tô saindo, deixa. Eu tô saindo, deixa o buraco.